Alô? Planeta Terra Xamã! Planeta Terra Xamã! Alô? Alô, alô, planeta Terra chamando. Alô, alô, planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado, esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. Bem, bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e eu pagava R$1 pra jogar uma hora de videogame. Todo mundo, né, pagava uma hora. Não é? Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim e eu queria as fitas que estavam no aquário. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Rogério e, como diz o meu amigo Olavo, lá do Tambaqués, diretamente do meio do mato, aqui de Manaus, Amazonas. E sim, ainda alugamos onças, ainda a preço de R$2 a hora. Eita, nós. Tá barato, somos. Saudações, terráqueos. Aqui é o Voodoo Reverso. E o véi, bota mais R$1 aí. Bora jogar de dois? Clássico, isso é muito clássico. Nós temos a presença ilustre do nosso grande e maravilhoso e lindo padrinho, Marcelo Guaxinim. Oh, salva de palmas. Ele está aqui. Lindo! Eu que agradeço, é uma honra ter sido escolhido como padrinho desse projeto maravilhoso que é o Mileniado. E além disso, nós estamos gravando com o nosso editor, que a gente não falou isso agora. Pois é, galera, eu estou passando bastão, certo? Eu estou, como é que eu vou dizer assim, numa quest pessoal. E devido a essa quest pessoal, eu resolvi passar o bastão e nos foi indicado o nosso belíssimo, maravilhindo editor, o Rogério. De novo, a mesma coisa. O John já perdeu 3 rins em um podcast, olha só. E contando. Tô contando. E pra quem não sabe o que a gente vai falar hoje, quem não sabe o que é locadora, a gente vai falar sobre um pouco o que era a vida de locadora da nossa época. Alugar joguinhos ou mesmo filmes, né? E como o Guaxa viu, alguns filmes meio proibidos, né? Porque ele falou. E a gente vai falar sobre isso. Locadora hoje, pra pessoa padrão 2018 já, é de carro. Eu acho que a única coisa que grande assim que ainda se alugam coisas é de carro, e olha lá. É verdade, né? A pessoa vai ouvir, ver assim, cast, vida de locadora. Putz, esse povo é rico, hein? Vive alugando carro pra andar aí. Puta que pariu, hein? Coloca na foto do Porsche o Mustang, um Corvette, essas coisas aí. só basta. Só que não, gente. Vamos explicar primeiro o que é uma locadora. Pra quem não sabe o que é isso, quem não viveu isso, acho difícil, porque nossos ouvintes, acho que todos eles são da nossa época. São todos do milênio passado, E então, locadora era um local que tinha fitas, tanto VHS ou de videogame, que você ia lá e pagava pra locar isso, né? Então você pegava um jogo, né, se você quisesse jogar, e pagava por um dia, dois dias, e jogava na sua casa, porque era muito caro isso. Não existia on demand, gente, era uma outra época. Então, pra falar um pouco sobre isso, né, vamos entender primeiro como que era, como que foi as experiências de locadora. A minha, eu aluguei muito vídeo e videogame, mais no Paraná. O esquema é o seguinte, a gente ia alugar vídeos, né, ou filmes, ou mesmo videogames, e a gente pagava por isso, porque era muito caro. Internet não existia, quando existia era muito ruim, então a gente pagava pra ter o vídeo por uns momentos, por alguns dias. A minha experiência... Mariana, oi. Só pra esclarecer, pode vir um hater, ah, existia internet desde a década de 60, tá bom, bonitão, tu trabalhava lá na DARPA dos Estados Unidos, tu era do exército americano, internet mesmo só foi no final da década de 90, início de 2000 que foi popularizar, bonitão. Internet aqui no Brasil foi 95, como você bem falou aí, Rogério, 95 foi quando foi aberta a internet aqui no Brasil, aberta assim, o cara foi lá, abriu a loja, internet, certo, para as pessoas poderem entrar, que nem Casa Bahia, e aí foi que nem promoção nas Casas Bahia, que entrou o povo todo, não foi, a galera foi entrando devagarinho, só a partir do ano 2000 é que o pessoal começou realmente a usar a internet aqui no Brasil, cara. Então assim, quem vier falar disso, pode esquecer que é só sendo muito rico, e não é o caso aqui, a gente tá falando de locadora. E mesmo assim, nessa época, vídeo na internet era RMVB, tu tinha que assistir a tela tamanho de um selo, porque se tu aumentasse muito, estourava os pixels e tudo. Era pois é. Pô, você falou RMVB, veio uma nostalgia agora que eu assisti 7 temporadas do Supernatural em RMVB, por causa que o tamanho do arquivo era baixo, dava pra baixar tranquilo. Na minha internet ruim que eu tinha aqui no meio do mato aqui, cara. Eu assisti Dragon Ball Z, cara. Assim, primeira vez. E não vou me orgulhar disso, não, porque eu já era adulto. Eu assisti Naruto, não tô orgulhoso, não, gente. Vamos lá. Não tem muito o que se orgulhar falando Naruto. É. E só pra complementar o que a Mari disse aí, existiam a locadora de vídeo que ela tá falando, mas também tinha as locadoras que a gente alugava, como ela disse na abertura, pagava R$1 pra jogar lá na locadora mesmo o videogame que você não tinha em casa, entendeu? Se você não tivesse um console, você alugava lá, jogava lá e depois ia pra sua casa. Ó, a gente tem 3 períodos aqui que eu acho que é legal a gente falar. Primeiro período era locadora de vídeo apenas, certo? Depois apareceram as locadoras de games. E por fim apareceram as Lan Houses, né? Ô, Lan House, ô meu Gambaldi. Que já não era locadora de game, era locadora de computador, né? Verdade. O que é que você acha, mas vamos começar pela locadora de vídeo? Tá, vamos dividir isso então, vamos dividir essa bagaça. Primeiro, vamos falar sobre as locadoras de vídeo, de filme mesmo. Que era, basicamente, você ia lá, escolhia um catálogo de filme VHS e locava um, dois filmes quando você tinha uma questão de promoção. Pelo menos na minha cidade era assim. Você locava mais de um e tinha um... Você ficava mais tempo e tal, promoçãozinha, essas coisas. Tinha também até cartão fidelidade, né, essas coisas. É, cartão fidelidade. E, normalmente, você escolhia pra alocar no final de semana, porque no final de semana era quando você ganhava um dia a mais, porque você pegava aquilo no sábado, você ganhava o domingo, você não tinha que devolver no outro dia, né? E você tinha tempo pra ver também, né? Porque como que você alugava no dia de semana 3-4 filmes, você não tinha como ver isso, né? E aí, como foi a experiência de vocês com locadoras? Eu sei que o Guaxa tem uma experiência interessante. Quando meu pai trouxe um videocassete pra casa, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Tipo, meu Deus, agora eu posso escolher o que assistir. Pelo menos foi o que eu pensei na época. Eu tinha duas fitas, então eu podia escolher entre as duas, né? Uma era do Mickey e a outra era um filme, sei lá, qualquer. Mas a do Mickey eu assisti... Era o episódio do Mickey, eu assisti várias vezes. E nessa mesma época surgiu... Eu morava no morro, lá no alto do morro. No pé do morro, um cara decidiu, nos fundos da casa dele, tinha uma caixa d'água. Embaixo da caixa d'água tinha uma pequena casinha. Nessa pequena casinha que, sei lá, ele guardava material de homem, né? De, sei lá, de pneu. E ele decidiu que ia fazer uma locadora ali, a PCS Video, ali. Eu acho que ela existe até hoje. E começou nesse fundo de quintal dele. A gente ia lá, alugava fita. E era engraçado, pra quem não entendeu a minha abertura, como era simplesmente um cubículo, ele não tinha onde esconder as fitas adultas. Ele botou um aquário. E atrás desse aquário, ele botava as fitas adultas. Então eu imagino que aquele aquário de alguma forma era móvel, né? Tipo, quando chegava algum adulto, ele podia mover pro lado. Mas a gente, como criançada, a gente ia lá e ficava olhando os peixinhos. Era outra época, pessoal. Hoje tem aí pra você Xvideos, Pornhub, essas coisas aí. Na nossa época era VHS, ainda tinha que assistir escondido do pai, e o VHS fazia um barulho dos infernos, acordava todo mundo na madrugada. Vá, caralho. Veio melhorar quando veio o DVD. Quando veio o DVD, aí melhorou as coisas. Mas hoje em dia tá tudo tão mais fácil que vocês, se for os mais novos, né, os millennials aí, não os mileniados, os millennials, não vão entender a nossa dor de quem tem mais de 25 anos sim. aí. Na época tu tinha que ter muita imaginação, tu olhava pras fitas e pensava, por que eles estão pelados? Rapaz, nessa época aí, o VHS ainda era pra quem tinha dinheiro, porque a pra galera em geral, o máximo que chegava era um catálogo da Avon ou da Hermes, viu? Eita, catálogozão de sucesso. Rapaz, não, mas voltando ao assunto da locadora. Pega a capa da revista Nova. A minha mãe assinava a revista Nova Cosmopolitan, uma coisa assim. Pois é. As capas eram maravilhosas. Eu não sei o que tinha dentro, gente. Mas eu olhei, não tinha. Eu passei rapidamente e não tinha locadora, mais. Locadora, locadora. Vamos voltar à locadora. Locadora. E daí essa PCS Vídeo começou assim, o cara alugando vídeo. De repente ele teve que ter um espaço maior, ele trocou daí a garagem dele pela locadora. Porque alugar peixinho tava dando certo. Tipo, e daí ele tinha uma área reservada e acabou a alegria. Mas aí ele tinha... ele foi crescendo. Ela existe até hoje. É óbvio que chegou um ponto em que ele teve que diversificar. Eu acho que hoje ele vende, além de alugar filme, ele vende coisas de computador e tabacaria. Uau. Cara, o que me surpreende é ainda hoje ele ainda tem uma seção de filmes, né? Eu acho que isso é só pela nostalgia da galera passar e mostrar pros filhos. Olha, filho... Mas, era por exemplo, assim, eu acho que a última coisa que eu aluguei com ele foi Lost. Porque meu ele tinha Deus. Lá os boxes de séries. Ele tinha boxes de séries, eu acho, pelo menos. Antes de eu vir pra cá, isso faz uns 9 anos, eu imagino. Ou um pouco mais. Ele tinha uns boxes de séries, tu alugava o box, daí, porra, era tipo Netflix da época. Eu alugava um box, ficava o fim de semana assistindo todos os episódios seguidos, né? E depois na segunda devolvia. A minha surpresa é, eu não sei se eu tô surpreso por ainda existir, né? Ou se pelo fato de você ter assistido Lost, de você ter pagado pra ver isso. Ah, mas foi numa época em que valia a pena alugar, né, no caso do Guaxa, em relação à pirataria, né? Se ele fosse baixar tudo isso, todas as temporadas do Lost, ele ia gastar tanto tempo, porque era mais barato sim. alugar logo. Mais barato e mais rápido, né? É. Porque vocês não vão entender aí, ter que baixar um CD de 80 mega durante 8 horas, entendeu? Ter que deixar o computador ligado a noite toda, pra tu ter a sorte de manhã já tá terminado de baixar, entendeu? E olha lá. Filho. Na tua internet, que era jata aí. Lá na minha internet, a lenha da Bahia, era um mês pra baixar um CD, rapaz. Isso quando ainda não vinha errado, viu? Tu baixar. Gemidão do WhatsApp veio muito antes, né? Não. Gemidão do Torrent. Cara, até hoje eu fico feliz de ter baixado aquele Star Wars errado. Felicidade de adolescente. O Emule tinha muito disso. Tu baixava um filme e vinha pornografia. O triste era quando não vinha. Já tava esperando, né? Já tava na expectativa, era o filme realmente de verdade. Mas e aí você, Rogério? Como que foi alugar isso? Ah, sim. Então, cara, locadora... Eu peguei... Como eu era muito novo... Assim, eu sou de 91, né? Uhum. Eu peguei... Assim, quando eu já tava mais entendido... O final da locadora... Já o declínio dela... Não sou como o Voodoo aí... Que pegou desde o início... Até o ápice... E depois é o declínio dela... Eu peguei mais do ápice pro declínio... E... A experiência de ir na locadora era uma coisa de louco, porque, por exemplo, você chegava lá, muitas das vezes você nem sabia o que você queria assistir. Você chegava lá, pô, vou ver o que, que tem lá pra assistir. Você ia muito pela capa, conhecia alguns filmes. A primeira vez que eu assisti o filme aquele do Stallone, Velocidade Máxima, eu acho, da Fórmula Indy, foi porque eu fui na locadora, vi a capa, pô, achei bacana, entendeu? Pois é, só terminando lá. Então, muitas das vezes, é igual quando você tá indo na porta do cinema. Você, às vezes, não sabe o que tá em cartaz, chega lá na porta do cinema e escolhe o que você quer assistir. Era a mesma coisa da locadora. Pra finalizar na parte da locadora, né, como a gente já falou antes aí da sessão especial do Aquário aí, do Guaxa, era aquela sala, aquele antro que você sempre quis entrar, mas o seu pai ou a sua mãe não deixava, era complicado. Você queria saber que tinha lá, você meio que tinha uma ideia, mas não podia entrar porque estava lá só maior de idade e tal, todas essas coisas. Mas, né, como os pais pegavam, a gente pegava rebarba, né, na madrugada aí da vida. Então, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês tinham esquemas pra conseguir? Vocês conseguiam alocar nas locadoras ou não? Era bem restritivo? Não, não tinha. Porque antigamente, tipo, tá, numa época em que vendia comercial de cerveja vendendo crianças tomando cerveja, né, menos de 18 conseguia alocar, talvez, né? A locadora era muito longe aqui da minha casa. Então, até ir pra lá, eu podia ser assaltado e eu não ia essa porra, mano. Então, melhor ficar em casa. O meu problema é que a minha locadora era muito perto da minha casa e o cara me chamava pelo nome do meu pai. Ele me chamava de Marcelo, ele me chamava de Adilson já. Então, é complicado. Eu fui alugar, pra dizer que eu nunca aluguei, quando eu vim morar em Gaspar, sei lá, 9 anos atrás, e na época eu namorava a menina, morava em Florianópolis, outra cidade e tal, eu tava sozinho. Sem internet, levou meses pra ter internet. E tinha locadora do lado de casa. Aí eu aluguei. E você, John? A minha experiência com videolocadora começou quando eu era pequeno. Assim, devia ter, sei lá, 6, 7 anos. Eu não tinha videocassete em casa, mas quando eu ia de férias pra casa do meu avô em Ilhéus, né, eu morava isso em uma cidade muito pequena, Batã, ia ver meu avô em Ilhéus. Lá em Ilhéus, aconteceu que eu tinha uma tia, minha tia Gene, que era aficionada por filmes, então ela foi que me apresentou o mundo do cinema, porque ela, a gente ia pra lá, a meninada ia passar as férias lá, e ela, cara, alugava filme a tonelada, sabe, assim, ela tava na locadora com carrinho de mão, pegava de pá, jogava no carrinho e levava filme pra gente. Primeiro, porque pra divertir aquela criançada, né? Você tem uma casa com de 5 a 20 crianças, pô, bicho, só TV pra poder entreter um pouco essa meninada. E segundo, que ela gostava. Resultado, eu assisti. Ela gostava muito de ficção. A tia Jenny gostava muito de filme de terror, filme de comédia, de drama, de tudo. E acabou moldando muito o meu gosto, porque ela me apresentou. Eu digo assim, que a tia Jenny, ela implantou o gene nerd em mim, que começou pelo cinema. Muito antes até de eu começar com videogame, sabe? Eu já era doido por filme, por causa disso, que ela sempre me mostrou muito filme pra gente. Quando eu vim ter um videocassete em casa, cara, eu acho que eu já devia ter aí, sei lá, meus 12 anos, 13 anos. Isso lá em 1963, né? Cara, por aí. Não, aí já tá falando de 90 e pouco. 93, 92, 94. Nessa época eu vim ter um videocassete em casa. Então, assim, eu não lembro assim, como foi que minha mãe, eu acho que ela comprou usado de alguém, não era um videocassete muito bom, mas, cara, todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava com vídeo. Isso foi assim até eu descobrir o videogame. Eu já conhecia videogame, eu já tive videogame, assim, depois disso. Mas, assim, no dia que eu passei a ter um videogame, no dia que eu passei a descobrir a locadora de videogame, aí eu meio que abandonei a locadora de cinema. Meio porque nunca foi totalmente, sabe? Mas, assim, a dedicação exclusiva acabou aí. Aí eu já passei a dividir meu dinheiro entre o videogame e a locadora de vídeo. Mas na época, cara, eu lembro que assim, a locadora que eu alugava vídeo, ela tinha essa sessão privada, só que era muito escondido. E o pessoal da locadora era bem Caxias, então a gente não podia meninada nem chegar perto. Então, alugar esse tipo de vídeo, pra vocês terem ideia, eu digo a vocês, eu nunca, toda a minha vida, aluguei um filme pornô. Nunca. Mentira. Não, nunca aluguei. Era pra falar sobre locadora. A gente tá falando, tá se resumindo, que a gente nunca conseguiu alugar um filme pornô. É, o problema é, não foi por falta de querer. É porque a partir do momento que eu cheguei na idade em que eu podia entrar naquela maldita sala, eu já não queria mais. Já tinha internet. Ah, então eu que vou dar minha experiência. Então tá, então eu vou falar sobre Marina indo na parte proibida. Três marmanjos, a única mulher que foi que conseguiu alugar a fita pornô, rapaz. Olha que louco. Você vê a coisa. Revelações. Então, momento Mari sem graça, que eu estou com os bochechas ousados, mesmo ninguém me vendo. Mas assim. Então, né? Porque mulher também faz esse tipo de coisa, gente. Vocês têm esse preconceito, não para com isso. A questão é a seguinte: esse tipo de coisa, alugar filme? É. Ok. Mulher também aluga filme. Fica a dica. Mulher também vê pornô. Pronto, aí dica aí, pessoal. Mulher também vê pornô. Mulher também, né? Enfim. É o seguinte. Aí, que tá. Eu sempre tive curiosidade, né? Que tinha aquela parte que era escondida, sei lá, eu já morei em muita cidade na minha vida. Então tinha umas que era com cortininha, tinha umas que era, da parte de dentro da locadora e tal. E eu nunca fui, né? No lugar isso. E quando eu tava mais velho, eu já namorava. E aí, tipo, eu virei pro meu namorado na época, eu falei assim, eu quero nunca vi, quero ver. Como que é, né? Nunca vi um filme pornô. Quero ver um filme pornô, qualquer. E aí, ele foi e alugou. Aí eu cheguei a perguntar pra ele, né? Tipo, não, como que é, né? Tipo, você entra numa salinha e, meu Deus, né? O que acontece nessa salinha e tal? Ele, não, próximo, tipo, você quer ir lá? Ué, vamos? E aí, na verdade, o que a locadora tinha feito era uma pasta. Você tinha que passar pela vergonha de pedir a pasta pro atendente. Olha, eu quero a pasta proibida, né? E aí ele te entregava uma pasta com catálogo. Era só isso. E aí, tipo, você ia lá, passava as coisas e tal. Só que o que é bem estranho, eu imagino. Depois eu fiquei imaginando, gente, tipo assim, sommelier, né? Tipo, tô lá analisando tudo. E essa safra aqui é boa nesses vídeos? Não, tipo... É o cadáver de pornô, cara. Bem, desse jeito. Foi. Ora, pois, a senhorista gostaria de ver que tamanho de rolos? Gostaria de ver. Temos aqui uma coleção mais nacional. Temos aqui uma pequena, temos rola grande, temos rola de tudo que é tamanho. A senhora gosta de rola grossa, rola fina? Meu Deus. Rola torta? Quer rola torta pra mim? Meu Deus, não, pera. Você se empolgou um pouco. A que eu fui era igual a parte de fora, só que com menos roupa. Meu Deus. Estante e as fitas normal. Aí você pegava a fita, entregava pra pessoa e ela, sei lá, botava... Porque tu pegava as capas vazias, né? Tinha isso também. É. Tanto nas vestidas quanto nas peladas, gente. Uhum. Você não tinha no... As pessoas não confiavam em você e não deixavam a fita dentro da caixinha lá na estante pra te pegar. Então tinha que pegar a caixa vazia, entregava pra pessoa e daí ela colocava a caixa... A fita dentro ou trocava por uma caixa genérica com o nome do filme, uhum, e daí te levava pra casa. Isso, o nome da locadora normalmente pra fazer coisa. E geralmente nessas proibidas ia com uma capa do VHS, tinha nada, né? Era só tudo preto, pra não demonstrar, né, que a pessoa tinha alugado um filme pornô pra assistir. Mas aí a pessoa entrou num local separado e tal, tipo, não dá pra identificar de toda forma. A questão é que nas locadoras que depois que eu fui conhecendo e tal, sempre colocavam a capinha da própria locadora. Uma pra fazer propaganda, né? E outra porque aí não diferenciava se era filme menor de idade ou não, né? Tava tudo ali no meio do caminho. Vocês tinham problema em alugar filme? Tipo, eu lembro que uma época a gente tinha que ligar pra reservar o filme. Eu, tipo, chegava nesse ponto, porque a locadora mesmo também não comprava muitos exemplares da mesma jovem, né? Épocas de lançamento. É, isso que eu ia falar. Isso acontecia mais pros filmes blockbuster, né? Lançamento tipo Homem-Aranha 2 da vida, Homem-Aranha. Meu Deus, eu ia falar de Titanic. Titanic era duas fitas. Duas fitas. A locadora que eu alugava perto, o cara comprou 14 fitas de Titanic. E a gente tinha que reservar com 4, 5 dias de antecedência. Porque o povo tava no frenesi. Todo mundo queria ver Titanic, que filmão da porra e não sei o quê. E cara, assim, era um saco para conseguir esse tipo de lançamento. Inclusive era mais caro. Pra galera que não sabe, a locadora funcionava assim. Tinha um filme normal, que era baratinho, né? Tinha o lançamento. O lançamento, na maior parte das locadoras, você nem podia, por exemplo, ficar o final de semana todo. Se você pegasse na sexta, tinha que devolver no sábado. Não dava pra ficar o final de semana todo com o lançamento. Só se você pegasse no sábado, que aí devolvia na segunda. Mas o filme normal, você podia pegar na sexta e devolver só na segunda. Então o lançamento era um porre. Eu mesmo gostava de deixar os filmes sair do lançamento, justamente pra um lugar mais barato e poder ficar mais tempo. É, e na época você não ganhava spoiler, né? Tipo, não tinha Twitter pra você saber o que aconteceu no filme que acabou de sair. Cara, essa galera de hoje não sabe o que é a sensação de estar na locadora. Você parar, ler a sinopse do filme e literalmente julgar o livro pela capa. Você tinha que olhar o filme e dizer, esse filme será que é bom? E aí você gastava o seu dinheiro sem saber absolutamente nada da porra do filme. Foi assim que eu me lasquei com o Chamado. Mas isso aí, quem quiser ouvir... Qual filme? O Chamado. Mas quem quiser ouvir essa história, vai escutar o nosso cast de Dia das Bruxas. Ah, eu lembro de ter alugado um filme que era... Eu não sei se era Street Fighter, luta de rua, alguma coisa assim. Achando que era lá, sobre o lá jogo. Lá com o Van Damme? Não, não. Aí é que tá, foi antes. Eu achava que era sobre o jogo, foda. E daí era engraçado que era um filme com dois fortão lá, um loiro e um de cabelo preto. E a gente ficava, isso deve ser o Ken e o Ryu. E a gente ficou o filme todo esperando alguma magia, mas não, era só sobre briga mesmo. Então, uma pergunta que eu acho que define muito o caráter das pessoas. Eu quero saber a real de vocês três. E aí, vocês rebobinavam ou não rebobinavam a fita antes de devolver? Tinha que pagar multa, eu rebobinava. Tinha que rebobinar, né? Senão eu pagava multa. Aí tu ficava marcado lá, era mó merda. Aí tinha aquela rebobinadora automática. Porra, era muito sucesso aquilo lá. Parecia um carro... Aqui em casa, era parecia um Mustang. Colocava a fita dentro, deixava lá e rebobinava a fita todinha, mano. Ah, cara, eu fazia isso já no videocassete mesmo. Mas eu era brother da galera da locadora, então eu tomava cuidado, assim. Tomava cuidado com as fitas, eu rebobinava direitinho. Comigo não tinha treta, não, velho. Eu sempre fui certinho quanto a isso. Então tá, então primeiro a gente... Acho que a gente cobriu todos os pontos de sobre locadora de filmes. Então, principalmente depois... pornô. Principalmente pornô, né? Tivemos uma aula aqui, né? Então, Hey, listen! Depois que teve as locadoras de filme, a gente começou a ter o começo dos videogames e tal, a disseminação maior de videogames, né? E era muito caro alugar fita. E principalmente as fitas era difícil de arrumar, não tinha onde pedir pra comprar. Às vezes você tinha com um parente que foi pro Paraguai pra comprar pra você, pelo menos era a minha situação. E aí começou a surgir as locadoras de jogos, né? E além disso, tinha um local que a pessoa colocava, sei lá, 5 Play 1 e... Não. Antes de Play 1, né? Você tá muito adiantado ainda. Tá muito adiantado. Desculpa. Vamos começar. Primeira experiência minha com locadora. Isso lá na década de 80 ainda, com locadora de videogame. Né? Eu sei, a conta... Não, desculpa, década de 80, eu acho que talvez não. Década de 90. Foi com Atari. Eu sei, a conta não fecha, porque Atari é um videogame da década de 70. Só que vocês têm que lembrar, eu sou de uma cidade pequena do interior da Bahia. Essa cidade, ela é 20 anos atrás no tempo, certo? Lá eles estão chegando na década de 2000 agora, entendeu? Eles ainda estão esperando o bug do milênio. Então, nessa cidade, minha primeira experiência foi com videogame Atari, que não era nem uma locadora, era um fliperama. A galera, muita gente aqui não sabe o conceito que é um fliperama. Fliperama você já deve ter visto em shopping. Aquele videogame grandão que você vai lá e bota uma ficha. Era assim que a gente jogava antes da locadora. Certo? Ei, meu King of Fighters. Não, meu filho, eu jogava Enduro, rapaz. Eu jogava Pac-Man. São gerações, né? Eu peguei pois a geração King of Fighters, 98, 99, 2000. Então, e lá na minha cidade, tinha um cara que ele fazia o videogame, a caixinha. Ele pegava uns Atari, uma TV velha, desmontava a TV, botava tudo isso dentro de uma caixa de madeira que ele mesmo fazia, com os controles, ele que fabricava o joystick, tudo direitinho. Aí ele deixava lá na locadora dele, que na verdade era pra gente testar. A gente testava aquilo há algum tempo, e depois ele despachava o videogame que ele vendia pra alguém, certo? E o negócio dele era esse, cara. E ele foi assim, ganhou muito dinheiro até a chegada dos benditos Super NES e Mega Drive. Porque o que inaugurou a época das locadoras no Brasil foi o Super NES e o Mega Drive, porque ninguém tinha locadora de Nintendinho. Nintendinho era barato, você comprava um Phantom System ou um Dynavision, muito barato. É porque tinha muitos clones de Nintendinho, né, cara? Exato. A própria Nintendo não teve uma penetração muito boa no mercado. Cara, pra galera entender, quem não conhece o mercado, imagine que hoje você tem o PlayStation, agora imagine que o PlayStation executa o mesmo jogo que o PlayStation. É idêntico. Era assim. Era idêntico, né? Executava realmente... Era o mesmo jogo, era um pirata que ele executava o jogo. Você podia comprar o cartucho do Nintendo, botar ali e ele executava que nem o Nintendo, certo? Era um clone, tanto que a gente chamava, não era nem pirata, a gente chamava de clone aquilo. E vendeu demais, o Dynavision vendeu demais aqui no Brasil, o Phantom System, certo? E assim, só que ninguém tinha locadora disso. Quando a locadora chegou foi com o Mega Drive e com o Super Nintendo. Só um parênteses aí, eu tive um desses clones aí, eu acho que foi o Dynavision, tinha um Duck Hunt. Porra, atirei muito nos patos na TV, cara. Tu é doido. Cara, eu tive um clone desse chamado Geniacon. Era um clone de Nintendinho que já vinha com Game Genie embutido nele. O Game Genie era um acessório que vendia pra fazer hack, né? Então, bicho, porra, cara, assim, eu joguei muito joguinho na você ligava o videogame, botava o código, e aquele código te dava vida infinita, te dava um monte de porcaria, sabe assim, ou se você tentasse aleatoriamente, você conseguia códigos que bugavam o jogo completamente. Cara, eu brinquei muito com esse videogame, e é um videogame que hoje eu não acho pra comprar. Se alguém aí tem um Geniacon funcional e quiser vender, pode entrar em contato comigo que eu quero comprar. Mas só um detalhe, lembra que eu não tenho mais rim, tá? Um bom ponto a se lembrar. Mandando no preço. A gente foi de pornografia Mercado Livre, olha que bonito. Pois é, não é? Que pulo que tá esse podcast, meu Deus. Eu assim como o John falou, eu tive muito videogame, mas por dois motivos. Primeiro, que a mesma pessoa que trouxe o videocassete que meu pai trouxe pra casa, é que o pai trabalhava com um cara que ele tinha uma compulsão específica, que era ir no Paraguai, comprar novidades tecnológicas e depois revender por um preço barato. Por algum motivo, essa era a loucura dele. Obviamente, daí o pai comprou o videocassete, eu tive o Atari, mas aí o videogame ele gostava, então eu tive o Atari quando ele comprou o Nintendo. Eu tive o Nintendo quando ele comprou o Super Nintendo. Eu tive o Super Nintendo quando ele foi pro PlayStation. Então eu tava também uma geração atrás sempre, porque o pai tinha o esquema, não, vou comprar lá com fulano funciona. E daí, óbvio, quando eu tinha um Atari que vinha com 2.000 jogos, que eram 4 jogos iguais, que mudavam cores e sei lá, algumas opções. Mas ele tinha 2.000 jogos, mas ele tinha o cartucho do Enduro, do Pitfall, do Super Mario, né, que na época não era Super Mario, mas aquele do Donkey Kong, né, de subir e pegar a princesa. Isso. Ele tinha os melhores jogos de Atari, que eu achava que era, então eu não precisava de outro, eu me divertia com aquilo. Aí veio o Nintendo, aí sim, com o Nintendo a gente tinha necessidade de ter outros jogos, e daí foi onde eu descobri as locadoras, tinha daí jogos tanto de Super Nintendo, Mega, e também o de Nintendinho, né? E você, Rogério, você teve muitos videogames ou não? Então, do mesmo modo que o Guaxa tinha um esquema aí, o pai dele tinha um esquema com um amigo, eu tinha um primo, que a família dele já era um pouco melhor de vida, que quando ele trocava de videogame, a mesma coisa era comigo. Tipo, ele vendia pra minha mãe, pro meu padrasto. Então eu tava sempre uma geração atrasada também. Eu tinha um Nintendinho, ele tinha um Super NES. Aí ele comprou um Nintendo 64 e vendeu pra mim o Super Nintendo. Aí ele comprou o PS1, aí ele vendeu pra mim o Nintendo 64, entendeu? Foi. Aí depois eu tive um PS2, que já não foi nesse esquema, já consegui, minha mãe, acho que comprou pra mim. Aí na próxima geração, que foi a sétima, eu mesmo já comprei um 360, porque eu já trabalhava. E agora na oitava geração eu tive o Sony, só que eu precisei vender e tal. Errou, né? Errou, Sony errou. É. Por isso que teve que vender. É engraçado que só adendo, eu tive também o Mega, o Sega CD, eu tive essas coisas todas. E quando foi pra me ligar pro PlayStation ou pro Sega Saturno, eu queria o Sega Saturno. Porque como eu tive Mega, eu tive o Sega CD, sabe? Eu queria um Saturno. Só que como meu pai só trazia desse esquema, a pessoa lá trouxe o... Que era o Ricardo, ele já é falecido hoje. Ele trouxe o PlayStation, ele escolheu o PlayStation. Então a minha escolha de Saturno não valeu. E daí ele trouxe o PlayStation e sou sonista até hoje. Obrigado, Ricardo. Ah, sonista. Sonista nem a gente, rapaz. Eu tenho PS4, velho. Vem não, viu? Então, a gente tava falando de locadora. Exatamente, Marina. A gente tá falando de locadora. E locadora... Por sinal, foi o PlayStation que matou as locadoras de videogame. Vambora. Marina... A gente tá falando de locadora, e locadora tinha briga de facção. Ou você era Mega Drive, ou você era Super Nintendo. Ótimo gancho, John, continue. Como eu tive o Mega e o Super, eu não fiz parte dessa briga. Como eu não tive o Sega nem o Sony, aí sim eu faço parte dessa briga. Cara, não, naquela época, eu lembro, da época do Super Nintendo, ou a locadora tinha Mega Drive, ou a locadora tinha Super Nintendo. Poucas locadoras tinham os dois. Então, eu ia numa que tinha os dois. Eu não participava dessas facções. Ah, eu também ia numa que tinha os dois. Mas é que tá. A gente acabava participando porque, por mais que tivesse locadora, a gente em casa só tinha um videogame. Nem todo mundo era rico, milionário, que nem o Guaxa. Todo mundo tinha. Ou você escolhia ou Super Nintendo ou Mega Drive. Porque, normalmente, seu pai, ele queria comprar um videogame. Se você De Natal, desse né? sorte dele escolher um dos dois, né, seu pai... Que ainda tinha isso, porque ele podia escolher um Phantom System ou um Master System porque era mais barato, que foi o que aconteceu comigo. Enquanto todo mundo tava no Super Nintendo e no Mega Drive, eu ganhei o Nintendinho porque era mais barato, porque minha família não entendia. Assim, minha família não entendia de videogame. Eu pedi um videogame, porra. Entendeu? Meu avô foi na loja, chegou lá, o videogame que tinha barato. Qual era o mais barato aí? Era esse, ele me deu, certo? Então, assim, ele não teve culpa, eu tinha que explicar. Mas, então, você, quando tinha um videogame, videogame só, você brigava pelo seu videogame. Aí você levava isso pra locadora. Aí você vestia a camisa, ia lá e, tipo, e discutia qual que era o melhor console. Sendo que era tudo pixado, claro. tudo a mesma bosta. Não, não era tudo a mesma bosta. Não, tu tinha, por exemplo, Mortal Kombat 1. Mortal Kombat era muito bom. Do Mega tinha sangue, do Super tinha, não tinha. Aí todo mundo dizia, não, o Mega é melhor e tal. Aí saia, sei lá, um Super Mario e todo mundo, não, não, Nintendo é melhor. Não, e outra, gente, não, isso afetava a sua autoestima, porra. Eu sei porque, assim, entenda, Mari, videogame, naquela época, era tipo assim, era uma comparação de tamanho de gema, entendeu? Quem tivesse mais potente era o melhor, né? Eu, no meu caso, eu era do pequeno. Eu não jogava assim não, tá? Pois porque é, era registrado. Meu Deus, né? A gente jogava vestido, onde eu nasci, era todo mundo vestido. Mas, sério, era comparação de masculinidade, velho, entendeu? Você, se você tivesse pior videogame, você era desprezado pela turma. Quem tinha o melhor videogame, todo mundo queria ir na casa dele. Não, peraí, você tá mudando a pauta. A pauta não é essa, a pauta é locadora. Não é quem tem a gema maior, vamos lá. É, não também. Eu perco, não tenho, né? Como assim? Você pode ter mais do que todo mundo aqui, mas se você quiser. Olha só, no mundo de hoje, todo mundo pode ter o que quiser, gente. Seja feliz, vamos lá. Meu Deus. Pois é. Aí essa briga que a gente tinha toda, né? Essa disputa toda fazia parte do território da locadora. Porque era quase, às vezes chegava a formar quase que gangues, sabe? Entre a meninada. Tinha meninada que gostava de um jogo, tinha meninada que gostava de outro. E, velho, eu, por exemplo, era criança que apanhava das gangues. Porque eu tava jogando, vamos jogar de dois. E eu não tinha escolha, porque senão eu apanhava. E aí ele vinha jogar na merda do meu jogo. Mas pera, não, tinha isso, boa pegada. Quando eu ia na locadora, na minha época, né, a gente ia passar férias no Paraná, e aí era três primos, né, três netos. Eu, minha prima e meu irmão. E a gente ia na locadora e não tinha jogo que era três controles, né, tinha que disputar, né, ali. E aí cada um tinha um real pra jogar, então tinha 3 horas de jogo. E a gente tinha que escolher primeiro jogos que eram de duplo, né? E fazer quem perder passa o controle. E às vezes entrava gente na galera, tipo, tava ali passando. Não, quem perder o próximo eu entro. Não, que como assim? Que história é essa? Se perder o próximo eu entro, amigo? Você não faz parte da família? Você não é o clã? Que não foi conversado? Mas tinha muito disso. A pessoa catava o como chama, gente? Controle. Nossa, meu Deus. A pessoa catava o controle e já dava start, que era o que tinha que fazer, e começava jogando do seu lado mesmo, não tendo contribuído financeiramente de forma nenhuma. Aí eu gostava de ir com os primos, porque como eu falei, eu tenho 20 primos. Então quando a gente ia pra locadora, era de manada, né? E aquela manada de moleque pra locadora, a gente às vezes entrava e fechava. Assim, ó. Ficava duplinha, dois. Ah, aí era bom, cara. Aí não tinha briga, não. Pelo menos não com os outros de fora. Ah, cara. Quem vai se meter, né, com uma família de 20 pessoas é mais difícil, né? Foi uma época muito boa. Mas aí, tinha campeonatinho, né, que nas locadoras que vocês iam, pagava lá e entrava disputar? Tipo, Mortal Kombat ou Street Fighter, tinha lutinhas, quem que tá sabia dava os poderes. É, competiçãozinha. Tinha. E esportes. Tinha, o início do esporte foi nisso. Era mais geralmente os mais velhos, né? Uhum. Porque a gente que era mais novo, a gente não tinha toda a sapiência, toda a inteligência, a experiência dos mais velhos aí. E, por exemplo, tinha Mortal Kombat lá no fliperama, né? Que eu ia, que é a locadora, e tinha uma máquina de flipper lá. Cara, os caras faziam uns fatality, uns brutality lá. Falei, caraca, bicho, isso não é pra mim, não. E aí o pessoal ia disputar lá e ganhava hora como recompensa, as coisas, entendeu? Cara, é engraçado como certas experiências marcam. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu joguei Street Fighter. A minha primeira luta, eu joguei com o Blanco. Eu cheguei no fliperama, na locadora. Era uma locadora e tinha um fliperama. E tava gurizada jogando Street Fighter lá. Eu cheguei fiquei olhando, né? Os moleques jogando. Aí eu olhei, gostei daquilo. Fui pedir uma ficha, comprei. Quando eu botei a ficha, peguei, escolhi o Blanca, porque eu tinha visto o moleque dar um choquinho do Blanca. Aí o menino chegou, botou a ficha dele, olhou pra minha cara. Véi, vamos jogar, bora. E aí ele pegou o Ryu, mas apanhei tanto, cara. Tanto. A única coisa que eu sabia era fazer o choquinho, que era só apertar um bocado no botão. Mas é engraçado. Essa porra aconteceu, sei lá, bicho, mais de 20 anos. Eu lembro até hoje, velho, nitidamente a porra da luta. E quantas vezes eu não joguei Street Fighter, eu não lembro. E você, Guaxa, tinha experiência legal de locadora, de disputinha, ou não? E eu só você não, sozinho? Como eu tinha os videogames e eu era o gordinho nerd, eu costumava ir alugar o jogo e ir pra casa. Eu não costumava ficar lá. Joguei alguma coisa de fliperama, assim, mas era mais de lá, sei lá, jogar uma ficha de Metal Slug, de alguma coisa mais simples e ir embora. Depois de velho, eu costumei muito em shopping procurar Street Fighter versus Marvel versus X-Men e jogar até virar. Mas era depois de velho. Faço isso até hoje, por sinal. É. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma máquina pra deixar dentro de casa, de fliperama. Sim, sim, mas é caríssimo. Eu já cheguei a olhar, é caríssimo. Os caras não patrocinam a gente aí, ninguém. Oh, né, mas cara? Tem um que é a Second Impact. Ela faz uns fliperama muito bonito, cara. Só que, porra, é R$1.200. Aí tem um de R$1.900. Falei, caralho, mano. Cara, R$1.900 num videogame de um jogo só, velho. É difícil, hoje em né? dia. É bonito, eu admiro. Mas entendo. Eu, o meu nível financeiro hoje, ainda não me permite sonhar com esse tipo de coisa. Não é caro, a gente que é pobre. É. Talvez seja o parâmetro errado, né? Não é caro. O valor é justo, entendeu? É a gente que... É justo. É assim, é muito bonito. É, a qualidade de construção é perfeita e, porra, mas... Ele é tipo um emulador, já vem com aquele Raspberry Pi e tem 7 mil jogos, não sei o que. Tipo, Super Nintendo, não sei o que... Aí tem Neo Geo, que vem King of Fighters, Fatal Fury. Aí é maneiro. Aí, só que, porra, R$1.900 é dose, mano. Caralho. Cara, mas vocês falando agora, falou de Neo Geo, já me levou a outra coisa, lembrar agora, na questão da disputa, que a Mara perguntou. Eu tive um jogo que eu afirmo que, assim, após alguns meses, nunca mais ninguém me derrotou nesse jogo. E eu saía de locador em locador em Itabuna, caçando briga com os meninos pra ver se alguém conseguia me derrotar. O 007 GoldenEye do Nintendo 64. Muito bom. E eu afirmo que até hoje eu muito procuro desafiante nesse jogo. Você achou? Sou opa, eu. Cai sou dentro. Eu. Tem online dentro. Essa porra? Tem online? Sim. Agora. Deve ter, né? Eu quero sentar pessoalmente, sentado lado a lado. Então arruma o 64. Do Nintendo 64. Não, sim. Então arruma um 64 que nós faz um XO aqui agora. Que isso? Joguei muito. Eu joguei muito. E eu cheguei num nível que eu entrava na locadora, eu chamava assim, ó, vem os três contra mim. Pode vir, quem quiser aí. Cara, é sério. Eu cheguei lá. Outro nível. Eu chegava né? ousado, cara, assim. Pode vir quem quiser aí. Eu desafio. Chegou uma hora que ninguém queria jogar comigo. E isso foi triste pra mim. Porque eu cheguei numa hora que ninguém, meus primos não queriam jogar, os colegas não queriam jogar, de tanto que a gurizada apanhava. E aí foi a derrocada. Eu parei de jogar 007 por falta de desafiante, cara. 00 Voodoo Reverso. Além dos rins, tu perdeu também um braço? Porque o Nintendo 64 ele foi projetado pra pessoas com três braços, não sei se vocês lembram disso. Pois foi, cara. Aquele controle era horrível, cara. Nossa. Era. Não, o controle era horrível, mano. Pode, por favor, era horrível. Era horrível. Cara, agora também isso aí nunca mais se repetiu na minha vida. Porque nunca mais eu fui tão bom em jogo nenhum também. Infelizmente, eu devia ter gastado essas fichas no LOL. Ou gastado essas fichas no CS, que eu ia ganhar dinheiro nessa porra. Mas não, fui gastar as fichas de ser especialista tudo na merda do 007. Do 64, né? Que não foi pra frente. Qualquer outro que você citou. Pois foi. É. Pois é, cara. Mas aí, vocês alugavam fita também nesses locais? Porque você alugava fita, depois você acabou locando CDs, né? De jogos. Tinha essa parada também, quem tinha coisa em casa, né? Quem tinha videogame em casa. Vocês tiveram isso? É, eu alugava fita a partir do momento que foi PlayStation 1, que foi CD. Uhum. Era mais barato tu ir no camelô e comprar ele falsificado do que tu alugar. É, foi o declínio, né? Foi o fim. O que matou a locadora foi o PlayStation 1, gente. Foi. Cara, e era ridículo, velho. Você ia na feira, você chegava no cara da feira, o cara tava lá com aquela bacia gigante de jogo. Você fala assim, ô, velho, me vê 3 kg de jogo aí. Aí ele pegava de passe e jogava na sacola. É, tu não precisava saber se o jogo era bom ou não. Tu não. Levava pra casa. Tu levava pra casa e jogava. Comprava, cara. É, porque ao mesmo momento poderia dar certo, dava errado também, né? Muitos jogos não rodavam, que tava gravado errado, gravava mal feito. Sim, mas aí era só voltar lá e trocar. R$1, né? Também. E às vezes era tão... Não, às vezes o jogo, o cara fazia uma promoção, edição era tão barato que nem valia a pena você ir lá trocar, você ia gastar mais pra ir lá, você deixava pra lá. E na sorte, se comprava 20 CDs, se passar dois, já deu dinheiro. Então, a gente tá falando aqui muito de jogos, tá? Eu queria chegar num ponto, queria que um de vocês falasse um jogo que é subestimado pela galera, mas pra vocês é foda, e um jogo que é muito superestimado e que vocês não veem o motivo de tanta estima pra esse jogo. Eu gosto de um jogo que saiu PlayStation 3 chamado Nautibear. Ele é uma ilha em que os ursinhos estão fazendo uma festa, e daí o ursinho principal, o Nautibear, ele não foi convidado pra essa festa. Então ele decide matar todos os outros ursinhos. Meu Deus. Então é um jogo tipo Jason, em que tu joga com o ursinho de pelúcia, que tem que matar outros ursinhos de pelúcia. É maravilhoso esse jogo. Maravilhoso. Eu tenho noção. Cara, esse veio lá da Deep Web, cara. É muito bom esse jogo. É muito bom. E um jogo que tu acha muito superestimado, gosto. Halo. Halo é ruim, gente. O cara é um chefe de cozinha que atira. Isso não é uma bosta. Porra, eu tô saindo aqui da cal agora. Foi pra gringo. Joguei, tô falando. Cara, eu tenho vontade de jogar Halo, mas nunca joguei também. Ó, jogo de tiro, cara, sempre, assim, me atraiu muito. Um jogo que não fez muito sucesso na época, mas que eu joguei absurdamente. Doom 64. Cara, do Nintendo 64. É que bom. Jogo legal, é bom. Velho. É legal, cara, demais. Não, cara, Doom... A série Doom, em geral, é uma série que eu sempre gostei muito, sabe? Assim... Doom e Duke Nukem 3D, diga aí. Porra, velho. Duke Nukem 3D é foda demais, bicho, não. Agora, jogo que a galera gosta, que eu não vou dizer que é superestimado. Eu vou dizer que eu não tenho o menor interesse em qualquer jogo de futebol. Eu tenho até um certo, assim, ojeriza, sabe? Chegar na locadora e todo mundo jogando porra de futebol, velho. E o caralho, mano. Velho, nessa época era um inferno. Superstar Soccer era uma legal. Aí, aquela gritaria parecia chama. Nossa, velho. <véio. risos> Superstar Soccer Deluxe. O melhor jogo de futebol já criado é o Mega Man Soccer. Pode conferir. Esse eu também nunca joguei, não, cara. Então, pra mim, esse qualquer jogo de futebol, até hoje, tô fora. Mas... Eu? Não, primeiro Rogério, vai. Você mandou a pergunta, depois eu tô pensando ainda. Cara, um jogo... Vou começar ao inverso. Um superestimado que eu acho... Olha lá. Desculpe aí, o sonista, mas esse Metal Gear, por favor. Tudo bem. Tudo bem. O melhor jogo do Kojima se chama The Zone of the Enders. Esse jogo é foda. Sim, tem uma história foda e tal, mas não é pra mim, não. Eu entendo você, cara. Eu comecei a jogar Metal Gear 5. Brinquei uns 30 minutos, tá lá na geladeira. Ele tá na fila. Vai, vou jogar um dia. Cara, e um jogo que eu acho underrated, tem um que eu joguei quando era criança, no Super Nintendo. É um de navinha, estilo Sonic Wings, mas o Sonic Wings todo mundo gosta, entendeu? É o STG Strike Gunner. Cara, um jogo de navinha muito legal, cara. É muito divertido. Eu indico aí pra quem quiser rever um jogo clássico, ver o STG Strike Gunner aí, que é muito Twin legalzinho. B. Super Twin B do Super Nintendo. Joguinho de navinha muito foda, cara. Vou até baixar pra jogar, viu? Tinha um de navinha também que era legal, que tu ficava tipo dentro do cockpit do avião, jogava os mísseis e tal. Depois tu tinha que pousar no porta-aviões. Pô, era muito louco. Era realista, meu Deus, simulação. Quando a gente era criança, né? Então é. Não. Gente, eu não sou jogadora, não sou gamer. Infelizmente, porque eu não tenho dinheiro pra jogar hoje em dia. Então eu não sei os jogos atuais. Sou péssima. Mas jogos os antigos aí. Filhota, você tem uma plataforma de videogame na sua mão agora pra jogar todas as gerações do PS1 pra trás. Onde? Tá na sua mão, celular. Qualquer celular hoje roda emulador de Mega Drive, Super Nintendo, Master, de tudo. Não, mas eu não quero jogar os antigos. Os antigos eu joguei, eu quero os novos. É, tá, tipo, antigos que ninguém. Que eu jogava, que era muito bom e ninguém sabia. No Super Nintendo tinha um jogo do Gasparzinho. Vocês jogaram no Super Nintendo do Gasparzinho? Eu moro em Gaspar, mas. Não, não era. Não foi. Não eu foi. Vi essa daí vindo a cavalo, não eu é? Cheguei. O cara apitou a corneta. O bairro que eu moro se chama Gasparinho. Ah, quase. Não é. Quase. É, então... mas assim, o normal é receber carta errada, escrito Gasparzinho. Mas é Gasparinho. Então, esse Gasparzinho, minha mãe comprou de um tiozinho que via no Paraguai. E ela viu que era o Gasparzinho, a gente criança, ela comprou porque achou que ia ser bom, né? E aí, era um jogo muito legal. Tipo, tinha uns puzzles no meio do jogo. E o Gasparzinho, ele atravessava as paredes e tinha que recolher os itens. E aí, abrindo o castelo na parte de baixo, depois invertia o castelo. Sim, lembra outro jogo isso, mas... E era muito bom e ninguém conhecia, pelo menos que eu saiba, né? Na época ninguém ouvia. E um que eu não acho lá muitas coisas, nunca gostei, gente, nunca gostei. Nunca vi graça nenhuma em CS, nunca gostei. Puta merda! Tá errada, mas tudo bem. CS, não, eu entendo. Desculpa, nunca. Eu tô desconcertado aqui, cara, meu Deus. Pecal, mas só uma pergunta. Quando você era criança, você gostava de brincar de polícia e ladrão? Gostava. Tu como, gente? Não, mas deixa eu falar. Você era polícia ou ladrão, Mari? Só pra gente te julgar. Não sei. Só pra gente definir teu caráter aqui. Variava, gente. Eu era caçula da família. Se os mais velhos queriam ser polícia, eu era ladrão. Se eles quisessem ser ladrão, eu era polícia. Eu era assim. Ou ela era aviãozinho, ou ela era cadete na polícia. Não, mas deixa eu me explicar. A época do CS é a mesma coisa que a gente vai começar a parte 3 desse cast de questão de locadora. Era quando começou as lan houses, né? Então, e as lan houses eram um ambiente muito hostil para mulheres. Desculpa, gente, era. E eu morava numa cidade pequena do interior de Minas, aqui em Patrocínio, e era um inferno. Qual o nome da cidade? Patrocínio. Patrocina nós aí, gente. Patrocínio. Eu vi essa chegando também, mas é. E é uma cidade... Essa mandou e-mail. E é uma cidade com cultura ruralista, né? Então, muita fazenda e tal. Quando a gente ia alugar, a gente tinha um 64. Eu e meu irmão tinha um 64 em casa. Era a história de polícia ladrão da Mara, era roubo de gado. Aí não tinha no jogo. Né? Ela gostou de Red Dead Redemption, né? Se fosse Red Dead, ela ia gostar mais. Aí, eu sei que quando a gente ia alugar, muitas vezes meu irmão virava assim, vai lá você e você vai alugar. Eu quero tal fita. E meu irmão, não sei porquê, ele não queria ir lá falar com o atendente. Era eu que tinha que ir lá falar. E aí eu pegava e ia falar. E era um inferno, que na hora que eu chegava lá dentro do... Cê imagina a cena. Uma única mulher pisou dentro do estabelecimento de locadora. Todos Eita. Os homens... E eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos. Todo mundo te olha, aí você já, né, opa, você vai lá, pega e leva. E aí tinha uma parte mais separada, que era onde os meninos jogavam CS. E desculpa, gente, era um cheiro infernal, fedido pra caramba, porque era um tanto de homem junto, menino. Cara... E ficava lá o dia inteiro. A lan house raiz. Abafado. Essa que você tá descrevendo aí. Abafado. O ar-condicionado não funcionava mais direito, porque tinha muito mais gente lá dentro do que deveria ter. Então ele não conseguia gelar apropriadamente, o pessoal suando lá. Às vezes o pessoal vinha correndo da rua. Exatamente. Aí arranjava R$2 lá. Coloca uma hora pra mim aí. Rapidinho, o cara todo porcalhão, cara. O cara jogava uma então, hora lá. Exatamente. E caralho. Aí, era um ambiente muito hostil. Mas era pra mim. Muito divertido, cara. E era CS. CS é vida, rapaz. Não, mas aí que tá. Aí, e a gente não tinha computador em casa. Essa época, era uma época que a gente não tinha, era bem, não tinha recursos. Então o computador não tinha. O computador que era de casa foi pro escritório do meu pai, que ele precisava trabalhar. E então, pra gente conseguir jogar alguma coisa, a gente teria que ficar no escritório trancado lá dentro. E o computador era um computador mega antigo que não rodava nada. Custava rodar The Sims, pra vocês terem uma ideia. Então, eu não joguei CS. Então, tipo, eu não aprendi a jogar, talvez. E aí me remete toda vez que alguém fala. Eu lembro do local fedido e não pra mim. Então, entendeu? Tipo, talvez seja essa associação, gente. Desculpem. Da mesma forma que o Voodoo aí falou mais cedo que ele lembrava da primeira vez que ele jogou Street Fighter, que ele jogou com o Blanca. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui numa lan house, que eu fiz um nick lá. E sabe que nick de menino de 12, 13 anos é uma merda. Eu não me orgulho disso. Sempre. Eu não vou falar aqui o nick porque... Não, vou não, perder não, toda a minha credibilidade. Não, não, pode falar, pode falar. Já era. É pra falar? Pode falar, por favor. É como assim, começa a falar, assim, vai cortar? Não, não. Tem que dizer. Eu vou colocar, eu vou blipar, tá? Já que eu sou editor nessa porra, só vocês vão saber. Pode falar, mano. Eu cheguei lá, o cara perguntou, qual vai ser teu nick, moleque? Aí eu fiquei assim, caralho, qual nick eu vou usar? Aí o nome da Lan House era Matrix. Já faliu, já. Coloca aí. Nunca tinha chegado perto de nada, entendeu? Mas tava lá o nick. Aí uma coisa que eu tenho até hoje, né, dessa época de Lan House, é a senha. A minha senha eu uso desde aquela época a mesma senha, certo? Com algumas variações, né, e tal, pra não ser a mesma. E a senha, eu vou falar pro pessoal aí, eu tinha assistido um dia antes o filme A Senha, Swordfish, que era com o John Travolta. Muito bom. Aquele de hack e tal. Nossa, velho, fala desse filme, não. Desculpa, eu sou programador, então eu tô... Esse filme, sabe? Tipo assim, duas pessoas no teclado. Eu uso até hoje essa senha quer dizer peixe espada no bom português. E eu fiz uma tatuagem, né, que simboliza que... Olha, que legal. É uma coisa que eu venho carregando há mais de 15 anos, entendeu? Então faz parte da minha história, entendeu? E eu lembro da primeira vez que eu joguei CS, o famigerado CS 1.6 já. Cara, eu não conseguia fazer nada. Eu lembro até do melhor cara que tinha lá na Lan House, era o Stigmata. Cara, o bicho era foda. E eu não conseguia jogar, fui jogar GTA. E depois que eu fui indo mais vezes, aí comecei a jogar CS 1.6 e era muito divertido, cara. Matar o cara na faca, jogar a granada HE, dar o headshot, tu é doido, é uma sensação que é muito legal, cara. Cara, não, o CS, assim, na época do CS, né, das Lan Houses, eu já tava um pouquinho mais velho, eu já tava entrando pra faculdade. Ou seja, foi no ano que começou, eu acho que foi lá pra 2000, quando o CS começou a pegar mesmo, pelo menos lá em Itabuna. É, que era o 1.5 ainda. Eu entrei pra faculdade e ganhei meu primeiro computador. Né? Assim, agora eu já não dependia de usar o computador dos outros. Eu tinha o meu computador. Agora é eu que mandava. Bicho, assim, eu jogava muito em casa, mas eu ainda gostava de ir pra... Como é que fala? Pra Lan House, né? Pra poder jogar com a galera. Porque tinha isso da galera, sabe? Em casa eu tava sozinho, não tinha internet, não tinha online. E lá na Lan House, porra, eu vi os amigos, juntava todo mundo, vamos jogar CS... Vamos fazer corujão, que a gente tinha o corujão que, assim, pra galera que nunca fez, basicamente a gente ia pra Lan House 10 horas da noite e ficava até 8 horas da manhã. Fechava a porta da Lan House e ele, galera, se tu acha, Marina, que a Lan House fedia de noite, era um futuro inferno. Eu imagino, aquilo. Eu imagino. A Lan House era isso, então, eu adorava aquilo. Só que eu tava numa fase, como eu estava na faculdade, né, já mais velho, já começava a ter habilidade. Cara, na faculdade, você não adianta, até um nerd que nem eu começa a sair. E aí nisso começa a sair, chegou um momento que veio o dilema. Porque eu arrumei uma namorada. Ou a namorada ou CS. Aí a namorada ficava naquela. Ela queria sair pra farra. Os amigos chamavam pro CS. Véi, me desculpa, bicho. O nerd que nem eu era. Passei o segundo grau inteiro. Como é que diz a história? Você só ouvindo falar do que era essa merda de namoro. Entendeu? Só no 5 contra 1. A namorada batia o dedo. E porra de CS? Não, meu filho, vamos pro barzinho com a galera, vamos beber, velho. Acabou, entendeu? Acabou o CS pra mim. Foi a fase que eu jogava na faculdade. Aí, ao invés de ir pros corujão, eu ficava jogando na faculdade, na hora, entre uma aula e outra. Por quê? Porque aí, na hora que a namorada, bora sair, bora pro barzinho, bora pro cinema, eu queria saber de porra de CS, rapaz. Ah, não, meu filho. Esse negócio de jogar CS em locais fora da Lan House, né? Eu tive meu PC em casa, normal, jogava em casa. Mas quando eu comecei a trabalhar em 2008, lá na empresa, na minha máquina, tinha outra pessoa que usava à tarde e eu vi o ícone do CS lá na empresa. Eu fiquei, caralho, CS aqui na empresa? Aí eu fiquei assim. Aí eu perguntei, e aí, tem CS aqui? Não, a gente joga aqui no almoço, joga uns gerentes aí, joga uns engenheiros. Oi. E tal. É mesmo, né? Eu fiquei, caraca, mano, porra. Aí eu só, como eu era da manhã, eu era menor aprendiz da manhã, eu ficava até 11h30, tinha que ir embora, só que a hora da porrada era na hora do almoço. Na hora do almoço, era no intervalo do almoço. O pessoal almoçava, tem uma hora pra almoçar. Almoçava em 15 minutos pra jogar 45 minutos de CS. Engolia comida. Vixe, engolia, né? Comida que era pra jogar CS. E depois que terminava o horário, ia todo mundo, escovar os dentes e tal. E o assunto desse horário era, porra, tu morreu na faca pra mim, e tu não sei o que, tu perdeu pra mim, tu é um pato, tu é um frag, não sei o que e tal. Tomou um headshot. Eu lembro da primeira vez que eu joguei, porra, eu tava na fissura. Eu pedi um dia antes, olha, eu vou vir amanhã à tarde, eu inventei uma desculpa, que era pra poder jogar CS com os caras. Aí eu na fissura pra jogar CS, em 2008, 2009, pô, Lan House aqui em Manaus aqui ainda tava milhão ainda, entendeu? E eu ainda tava assim, vamos dizer assim, no meu auge no CS ainda. Eu joguei com os caras, eu lembro até do mapa, FY, underline, Ice World. Meu Deus. Cara, eu jogando lá na fissura, cara, foi um reflexo muito, muito rápido. Eu vi um cara meio abaixado, já virei atirando. Aí eu, sem noção, pensando que tava numa lan house, eu gritei lá no meio do escritório: tá cagando, porra! Aí veio o diretor assim, olhar assim: que tá acontecendo aqui? Eu quietinho lá na minha e tal. Aí depois o pessoal: tu tá doido, caralho? Porra, tu quer que o nosso diretor tire o nosso CS? Porra, foi mal, desculpa aí que eu tava na empolgação e tal. Todo errado. Acostumado, né? Porque o clima da Lan House é totalmente diferente. É esse o clima. Tu falar que o cara tá cagando porque ele tá agachado te esperando, entendeu? Uhum. É uma coisa que só quem viveu a Lan House vai lembrar disso e vai ter essa nostalgia de novo. Vai querer até montar uma Lan House, que nem o Neymar fez aí. Mano, e na hora que você acertava o headshot no moleque, velho? Não, e a faquinha? Porra, a faquinha! Caralho, a faquinha era tipo tu ganhar assim, uns louros, assim, tu for premiado, assim, tu vai falar dessa porra dessa faca, e se tu morrer na faca, tu tá fudido, que o pessoal vai lembrar dessa faca pra sempre, mano. Guaxa, você tá caladinho, você não joga CS? Eu jogava mais com meu irmão, a gente fazia eu e ele contra os boot em casa. Uhum. E poucas vezes em lan house. Você também não gostava do cheiro? Não, não é nem isso, era longe e eu tinha em casa, sei lá, não era encarnava só, tanto. Só tristeza. Eu joguei mais CS depois no PlayStation, quando saiu a versão de console mesmo. Muitos anos depois. Olha, eu acho que a gente tá começando a debandar pro lado de jogos. Então acho que a gente pode encerrar nosso papo de locadoras, não? Mas assim, Marina, só pra complementar. Tipo, falar de Lan House é falar de CS. Não tem outra coisa. Ah, Lan House barra Cyber Café. Ah, eu vou lá pra entrar no Messenger pra conversar do bate-papo da UOL, que não sou. Não, cara. Não. A grande maioria ia pra CS 1.6, cara. Era pra jogar CS, jogar Gambald, jogar LOL, jogar WoW. Tinha também. Eu já fui locadora também pra ir em Lan House pra ficar também no bate-papo do UOL ou de descaração no Call of Duty. A Lan House tinha muita gente que fazia isso também. Existe outra felicidade mais de Lan House, tu entrar na máquina que tu alugou e tá com o MCN aberto, tá com o Orkut aberto, tá com tudo aberto, e tu chega lá só mandando mensagem pra outra pessoa. Cara, isso é muito bom, pra pessoa nunca mais fazer isso, cara. Meus pecados, eu vou pro inferno por causa disso. Vocês pagavam Lan House pra ir lá e logar na conta dos outros? Não, assim, é porque como a máquina era comum pra todos, então, às vezes a pessoa antes de... tá acabando a meia hora, eu vou sair aqui. Mas só que ela não deslogava do Orkut, não deslogava do MSN. Aí, tipo, se fosse um brother teu, aí chegava lá no Orkut lá, ah, eu sou gay, ah, não sei o quê. Ah, não sei o que, não sei o que. Aí o cara via lá e, caraca, o que aconteceu? Aí, porra, ele vai, porra, deixei aberto a Lan House e tal. Aí já era, entendeu? Basicamente, você fazia altas trollagens, principalmente se fosse com um amigo, velho. Ano 2000, eu tenho 1,86m. Ano 2000, eu tinha 64 quilos. Porra, só a vassoura, né, cara? Era um cabo de vassoura. Não, eu sempre fui grande, não é? Grande nos dois sentidos, cara. É, no pior sentido. Eu lembro que na época no Mirk, isso é um outro episódio, mas o Mirk. É, a gente conversando com alguém da escola, tipo, ah, não, ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, tá, pera, eu vou te mandar uma foto. Daí a gente continuava conversando, tipo, meia hora depois ela parava de falar comigo, assim, a foto chegou. Aí você via que era uma menina feia, e você parava de conversar com ela. Putz, não, era minha foto ainda, nem cogitei receber. Receber, você não cogitava, entendi, que triste. Era uma realidade diferente, gente. A gente fala um pouco sobre isso na questão da no podcast de internet, não fala? Que era difícil mandar e enviar fotos. Mas vai ter um podcast só sobre Mirk, porque isso é outro capítulo da vida. Me chama, Mirk, eu programava script, gente. Você programa? Nossa, já tem um convidado, então, desse programa. Já foi. Eu não vivi essa época, né? Não, Nossa, Mirk, amor demais. Eu vivi um pouco também. Se o tema for messengers que já morreram, aí tem o MSN, aí tem o ICQ, o Mirk, aí eu posso participar só da MSN, agora o resto aí. MSN é uma fase boa também, viu? Zero saudade, MSN. Eu ia muito pra Lan House pra usar MSN, viu, na época, viu? MSN, ICQ, Mirk, eu ia muito pra Lan House pra usar isso aí, porque eu não tinha computador em casa. Antes de eu ter computador em casa, não tinha o que fazer, bicho. Assim, eu queria conhecer a galera. E já que a ideia é ignorar a pauta, pra minhas redes sociais, na ordem era Mirk, aí veio o Orkut, veio o Twitter. Foram as redes sociais que eu usei. Você não foi pro Facebook em hora nenhuma? Não, sempre achei uma bosta. Eu era aquele vítima que era melhor. Videogame, e a gente falou depois da evolução do locador de videogame, virou a Lan House, onde o pessoal ia lá jogar basicamente CS. É, acho que a gente falou sobre tudo, né? Pelo menos essa questão de vida de locadora. Se não falou... Tudo menos a pauta. A gente falou de tudo menos a pauta, pelo visto, que esse podcast ficou bem maluco. Que não é assim normalmente, gente, mas como... Eu acho que... Marina, não é que fugiu da pauta, acho que cada um contou as experiências e foi de uma maneira mais natural possível, entendeu? Sim, sim. Talvez porque a gente estava com convidados, né? Tipo, pessoas diferentes, a gente... Pelo contrário, a gente falou tudo da pauta. A pauta era vida de locadora. Isso. Vida de locadora foi isso que a gente falou. Então, bom, eu quero dar o espaço também para as pessoas que estão aqui, que devia ter feito isso no começo, erro meu, desculpa aí, falarem sobre seus projetos, que eles são nossos editores maravilhindos e nossos padrinhos maravilhindos. Quero que falem sobre a sua vida podcastal, sua vida tuital. E aí, Guaxinim, nosso padrinho lindo, maravilhoso. Quem é você? O que você faz no final, gente? Porque tá tudo invertido nessa pauta maluca. Eu sou Marcelo Guaxinim, então faço parte, na ordem de lançamento, do SciCast. Ele sai toda sexta-feira, é um podcast de divulgação científica de maneira divertida. Faço parte do Miçangas, junto com a Jujuba. Por sinal, tem um episódio maravilhoso lá sobre comida com a Mari. Oi, eu. Esse primeiro semestre agora do ano tem um outro podcast com outro Mileniados clássico que a gente gravou. E um outro Mileniados a gente ainda vai gravar para o segundo semestre programado, então visitem lá. Sim. Além disso, ano passado a gente tinha um projeto chamado Maravilha Alberto, e este projeto morreu, mas os episódios estão lá, série completa para vocês baixarem. E esse projeto vai voltar com outro nome e outras pessoas agora em 2018, então aguardem. E aqui a gente está também com o nosso editor que salvou a vida do Mileniados, que está salvando, né, que ele está continuando editando. E ele vai falar um pouquinho dele também, né? Rogério, por favor. Fala aí, galera. Porra, bem youtuber, né? Né? Fala, galera! Fala, galera! Hoje eu tô aqui nessa banheira de leite condensado. É, imaginei você com a mão assim, sabe, na frente. Então, pessoal, é como a Mari disse aí, agora eu sou o editor aí do Mileniados. Tem um podcast também sobre One Piece, focado em One Piece, que é o Oblocast. Também sou editor e lá eu sou host também. Tá, eu tô com uns episódios pra editar aí que, tá, porra, tá foda. Tenho 4 episódios pra editar. Essa vida de editor não é fácil. Se eu tivesse mais tempo pra editar, as coisas seriam mais rápidas, mas a gente tem que trabalhar, tem que sustentar a família, né? Tem filho pequeno. Eu acompanho já o Mileniados aí, acompanho também os trabalhos do Guaxa, é um prazer estar aqui. Se eu quiser que eu participe outras vezes, é só chamar, vou estar sempre disponível aí, nos dias que eu posso, né? Que eu tenho um acordo com a minha esposa aí. Pra quem é casado, pessoal, pense bem. Puta, pensa muito bem, gente, muito. Credo, gente, eu tô na busca. Pensa muito bem. Ah, minha filha, é a piscina gelada, Marina. Não é que nem tu lá, jovem, lá, pô, vamos lá na locadora pegar um filme pornô e tal, com aquele sorrisão de canto de lado e não, tal. Não, nossa, gente, já pita toda uma situação que não foi assim. Entendeu? Mas, enfim, esse não é o ponto. Me sigam lá no Twitter, que é o @MrY. É, vai estar aí no post, eu espero que a Mari coloque. Claro, aí. Claro, sim, obviamente. Porque como esse Mr. Y é comum, então eu tive que colocar, acho que foi 5 underlines pra poder o Twitter aceitar. Então é mais fácil ela colocar no post aí pra vocês seguirem lá. É, não, e no post vai estar tanto o link do podcast, né, e o seu Twitter, obviamente, porque, né, a gente se divulga aí, né. E, olha, eu devo confessar que todo mundo fala pra mim ler ou ver o One Piece, e eu ainda não vi, mas está na minha fila. Leia. Pois é. Na CCXP, a Mari boiou muito, porque sentou eu, o John e o Felipe. Isso. E a gente ficou falando de One Piece, foda-se que a Mari não vê. É, exatamente. E o tempo todo falando dela lá, boiando bem feito pra ela. Nossa, boei foda, sabe? Muito. Mas eu sei que tá na fila. Na verdade, eu comecei a assistir, teve uma época, comecei a assistir, e eu comecei a chorar demais, porque eu tava de TPM na época. E aí, eu meio que desisti no momento, sabe? Só que eu sei que eu vou chorar muito e tal, só que eu tenho que começar a ver no momento que eu não estou de TPM, porque senão eu vou desistir de novo. Ela viu aquela cena da Nami lá do arco do Arlong? Isso. Nem lembro, gente, eu bloqueei. Eu bloqueei, eu nem sei o que eu vi. Mas aí eu vou ver, que eu acho que. Nem vou ver, eu acho que eu vou ler, vai ser melhor. E é isso. E tem mais mileniados que vem, sabe? A Cassiana está lendo o mangá. O John tá assistindo, né, John? Maratonando. Acabei de sair da Ilha dos Peixes, eu acho. Ah, sim. Tá chegando coisa boa. Tô chegando no mundo novo agora. Eu tô no sofrimento esperando o capítulo da semana. E tem o Felipe, né, que também espera o capítulo. Nossa, da semana, cara. Igual o Guaxi, porque eles, os dois estavam comentando todo mundo. O episódio que tinha acabado de sair, por sinal, o episódio não, o mangá que tinha acabado de sair, eles leram lá no CCXP e estavam comentando na nossa frente, nesse nível de vício, os dois. Momento Oblocast. E aí, Guaxi, o que que tu acha? O Luffy pegou ou não o Oco lá do Katakuri, no último capítulo? Pegou. Spoiler não, momento spoiler não. Não, porra. Como eu disse o Mr. 27 lá do OPEC, pode começar o Two Piece, que o One Piece acabou nessa. Eu não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada. Peraí, antes que vira bagunça, que esse podcast já falou de tudo, então a gente vai encerrar por aqui. Beijo, gente. Segue a gente no Twitter. Agora tenho leitura de comentários. Beijo de vocês e tchau, é isso. Falem seus tweets aí. Meu Deus. Dias cambada. Que spoiler, cozinho. Fala aí, seus aluga filme pornô. Cozinho. É, até mais, galera. Um beijo pra vocês aí, tá? Tchau. Valeu. Senta que lá vem a história. Saudações, jovens mileniários. Chegamos a mais um Senta Que Lá Vem História. E quem está aqui com vocês hoje sou eu, Voodoo Reverso. Sentindo a saudade de mim? Eu não pude estar presente no último podcast, mas foi uma pena. Mas estou aqui hoje para compensar a minha falta, certo? Então, galera, no último podcast, foi um podcast sobre carnaval. E o nosso primeiro comentário temos aqui do nosso amigo Leandro Gomes. Olá, millennials. Foi um programa de carnaval bem sério esse. Não tem histórias de bebedeiras no carnaval e nunca vomitei sangue. Fiquei com medo de vocês. Nem adotei a receita de caipirinha, porque se eu comprar um litro de cachaça, ele vai durar uns 5 anos. Sempre preferi o sossego dos feriados às festas, blocos e desfiles. Sou folião da Unidos do Edredom e Travesseiro. Eu me preocupo sim com algumas coisas depois das datas. Comprei 5 tenders, ou tenders, na promoção depois do Natal e guardei no freezer. Vou comer o último nesse fim de semana. Adoro Luiz Fernando Veríssimo, vou ler a crônica. Acho que as machinhas têm muito mais cara de carnaval do que os hits que mudam todo ano. Hashtag volta machinha. Podcast Mileniados, nota 10, abraço. Ô Leandro, muito obrigado pelo seu recadinho aí, pelo seu comentário, tá? Realmente, assim, eu hoje, Leandro, faço parte do mesmo grupo que você, Unidos dos Travesseiros, Unidos da Cama e do Feriado, mas, como bom baiano que sou, eu não posso criticar que vai no carnaval. Afinal de contas, eu passei praticamente 10 anos seguidos frequentando todos os carnavais da Bahia, que eu pude com os carnavais de época e os fora de época. Então hoje, como um micareteiro, um carnavalista arrependido, eu fico em casa jogando meu videogame, lendo meu livro, curtindo meu sossego, mas nos meus tempos de juventude eu aprontei também, certo? Então foi muito obrigado pelo seu comentário e espero que goste também desse episódio de hoje, que tá ó, maravilhoso e realmente vai trazer muitas boas lembranças para todo mundo. Outra coisa que eu queria falar, galera, dar um recadinho aqui para vocês, muito rápido. Primeiro recado, toda quarta-feira o Mileniados tem uma live no nosso canal do YouTube, certo? O link do canal do YouTube tá aí no post, vocês podem consultar. Então toda quarta-feira, às 21 horas, nós começamos a nossa live, ok? Então galera, venham assistir, venham bater um papo com a gente, conversar, entendeu? A live, nossa live é tema livre, então é sempre uma surpresa, a nossa host lança um tema. Então chega aí galera, vamos bater um papo? Outra coisa a falar também, certo? O Mileniados agora tem padrinho, ó, paga nós. O que que acontece, galera? Pro Mileniados é um projeto que nós queremos muito mesmo manter a regularidade, nós queremos muito lançar mais conteúdo para vocês, só que para isso nós precisamos pagar o nosso querido editor, o Rogério, o Mr. E, Mr. Y. Ó, eu chamando ele de Mr. M, ó, ó. Já ia revelar o segredo do rapaz. Pois bem, galera, o que acontece é que precisamos, nós queremos muito pagar o nosso editor. Ele hoje não nos cobra nada, mas não é justo que ele tenha tanto trabalho. Eu bem sei o trabalho que ele tem. Ah, eu como eu sei, certo? E não é justo. Então, para poder a gente nós aumentarmos a regularidade do nosso podcast, podemos pagar o editor para ele ficar felizão e não ser cooptado por alguma empresa capitalista nefasta. Paga nós aí, galera. Chega aí, vamos padrinhar nosso podcast. Quem vocês, quais serão os nossos mecenas? Então, lá no nosso padrinho, vocês podem entrar em padrinho.com.br/mileniados. Lá vocês vão encontrar quais são as nossas metas, quais são os prêmios que vocês podem ter. Vai ter grupo secreto do Mileniados, certo? Vai, além do grupo secreto do Mileniados, também nós vamos poder, dentre as metas, temos aumentar o número de lives por semana. Então, galera, faça o seguinte, chega aí, participem e apadrinhem o Mileniados. Nós precisamos de vocês, beleza? Então, quem quiser encontrar a Marina, a Mari Ribeiro, vocês podem encontrar eu, a Mari Ribeiro, no Twitter. Pode encontrar ela também no Facebook ou no Instagram, certo? Eu, o Voodoo Reverso, vocês me acham sempre no Twitter. O Facebook eu já tô saindo, Instagram eu não entro, porque o Instagram é só pra gente bonita, que nem a Mari. Então eu não vou lá destruir a rede social do Zuckerberg, certo? Então, galera, é isso. Um beijo, um abraço pra vocês e até o próximo episódio. Até mais! Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast.